10. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Subida da El Leda, após Leda, direto posição Bidev. Controle 1, 99, decimal 8, torre de 118, decimal 6. Acione o código 5412. Bom, 270 para Guarulhos, decola da pista 10. Mantenha o eixo até 2000, após 2000, curva direita, Leda, Bidev. 5412, o transponder. 119-0. Professor Salvador, bom, 270, nível 360. 119-8, o controle 1862. E a subida da El Leda, após Leda, Bidev. 19-8, controle. É a subida é a Leda. Após Leda, da El Leda. Pode ser da Bidev, 1270 da Gol. Dael, Dael Leda, Leda Bidev. Dael Leda, Leda Bidev, 270. Chame quanto, pushback, somente Gol, no 270. Para 270. Alô, tanto 3191, 20 para 90, autorização 360, Galeão. Gente, tanto 3295, já teríamos aprovado 340, copiaria? Novembro em curso, confere M16, só em 74. Qual aeronave chamou solo? 3191 com a 90, 360, Galeão. Gente, 38 já teríamos aprovado, copiaria? Copia. Gente, número 2 na sequência, 1 minuto para cópia, para 3191 no Novembro, confere M16 no altímetro. É, o pátio da bata, ok? Gente. 2000, Prodiguna, 5220. Dupla 060 até 2000 pés na proa de dona sem restrições em TAP, ajustado 1016. 2016 na proa de dona sem restrições em TAP, 4060. A condição de manter pelo menos 220 até dona ou 4060? Afirmo. Ok, pelo menos 2209 até dona é o número 1 na aproximação, azul 4060. Exato. Controle Salvador 35220, poderia manter high-speed até dona? Tá livre? 5220. Obrigado. Aprovado Guarulhos, nível 340, 340, via pelos 50, pista 10 da cola. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva A, direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direta, posição Bidev. Controle 1, 99, decimal 35, 28, 6. Acione o código 5165, TAP 3895. Controle 19-8, já por 18-6, por gentileza, checa o equipamento, está um pouco baixa a transmissão. Ok, correto, cotejamento, alto e claro, portão 2, chame pronto, TAM 3295. TAM 3191 no ponto cópia. Ponto cópia, 3191. Flantivo, aprovado o Galeão conforme solicitado, nível de voo 360, 360, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, após Leda, direta posição Bidev. Controle 119-8, a torre 1 no 8, decimal 6. Acione o código 5410. Pousar na 10 então. Pouso autorizado no 3019. Lemos isso. Torre o Tango November Eco final de 3, baixar, checar, 1 no 7. Frente, após 2000, 3 milhas, curva direita da El Leda e Leda Bidev. O controle 198, torre 186 e transponder 5403, é o 3191. 5403, porta 62, chame pronto para o estacionamento da 3191. Só confirmando o nível 360, 360, ok? Afirmativo, 360. Obrigado. Gente, obrigado. Mantenha. Mantenha, Juliette Romeu. Adião 01 no prossiga. Frequência livre, bom pouso, não é grande. Web 5728, bom dia, senhor identificação. Pista 06120. Vigilância, chegada maré. Inicie redução a 220 nós na indicada, é o número 612 para pouso, 5728. Desce até o 060, na chegada maré. Direto Tango Zulu. Mais cedo, senhor. Deixa mais de pouso, Petrolina. Pode ser. 1505. No 505, copiado, grato. 19 e 8, boa viagem. 199, decimal 8, grato, um abraço. 426, Lima Whisky, no solo 48, direito, 1219. 1219, Lima Whisky. Tarde, papapá, Mike Gillette Romeu. Gillette Romeu, 500 pés via corredores, condições visuais, em escuta permanente. Pega essa na linha do litoral, 500 pés, na escuta permanente do controle, Mike Gillette Romeu. 4060, autorizado a sinal do ILS X-ray para a pista 10, reporte localizador. Autorizado o sinal do ILS 10, para cruzar a localizador. No solo aos 49, parte 5. No 3365, bom voo. 3345, bom voo. Ciente, Olimpo 01. Ciente, frequência livre, estacionar, bom dia. Prossiga. Paciente do helicóptero que passou a 200 pés aqui, abaixo do Mike Lachamel? Não, o senhor está me informando agora. É, o... eu não vi qual helicóptero que era não, mas eu não estava ciente do helicóptero que passou a 200 pés abaixo do Mike Lachamel. Nem eu estava ciente, comandante. Os únicos que estão na minha escuta era o Hotel Oscar Zulu, que já está na escuta da torre, sobreviveu para o Flamengo, e o Guardião 01 que pousou lá na Vila do Bonfim, e o senhor. Realmente não estava ciente não, vou verificar com a torre aqui, muito grato. Ok, graças, senhor. Oscar Zulu é a torre voltando. Sem interferência com o eixo de decolagem, ok? Eu tenho um 150 com cena que vai decolar na pista no 7. Estabilizado, azul 4060. 4060, complete LF, chame a torre, 1986, bom pouso. 186, até já. 9426 Lima Whisky, autorizado a ingressar à esquerda, e assim que o Gol posicionar a sua esquerda no, na saída do Parte 3, pela frente do tráfego da Gol, tentando na equipe do solo, no retorno para o Parte, se for o caso, ok? Para o sinal de 8 milhas. Tá daí, reporte localizador. Reportará no localizador 5220 da 3. Passarei do 2230, qual a mínima indicada que pode manter? Piso na TR-72. Gente, tem o próximo podcast, são 3 horas, é isso? Isso, 2 para 3 horas, confere. Taxiará via Lima, Mike, na Quebec, ainda nessa frequência, chame para o cruzamento. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, para o cruzamento. E não interfira com o eixo de decolagem da 17, ok? Eu tenho um César 150, só aguardando a autorização para decolagem, ok? Ok, pode liberar que eu tô, não vou interferir não, senhor. Calda, na sequência tá ali o puxar acionar no 7, no 9, com a 207. Quem chamou o sono pra puxar acionar? Para o táxi, POB de 162, 2:40, 1:40. Nossa saída 2230 tem restrições a 2.000 pés, está autorizada a final do ILS X-Ray. Mantenha a velocidade reduzida, o 2230. 2.000 pés, é... Pantaré está utilizado no X-Ray, nos 2.300. Na direita, via Índia, no ponto de espera, torre 18, meia altinho, 2016, vovô 1, 37. Via Índia, para o ponto de espera, torre 18, meia, 1, trabalho do 1, 37. Paulo, está 3191, para condicionamento no 06. No 06, só um instante para puxar, temos um Embraer da Azul, já puxou no 8, já tinha pedido há bastante tempo, para não perder o tráfego no táxi, só um instante, por gentileza. Se desejar para condicionamento, aciona na posição aguardando o puxo, tá 3191. A gente está Passarido 2230, vetor radar para o curso localizador, curva à direita, proa 175, está, a intercepta nessa proa, reporte estabilizado. Direito 175, reportar estabilizado 2230. Oscar Zulu? Sim, até o Oscar Zulu. Estou com o azul, está pousando, a posse dele está autorizado, cruza na vertical da torre. Ok, autorizado, após o azul, autorizado. Vai para que parte? Parte 4? Vai para o parte 4, senhor. Sim, está autorizado, direto para o parte 4, 120 graus, 10 2. Está iniciando, Zulu. Forma que já está no localizador, estabilizado. Complete com a torre, 118-62 via grato com pouso, 5522. Torre 35220. Item 219. 219. Salvador, trip 5220, muito bom dia, tá no localizador. 5220, continue, aguarda a pista livre. Vai, dará. 777, decolagem autorizado, 120 graus, 10 nós. Alfa Vitor Juliette, decolagem autorizado, 97, 120 graus, 10 nós. Bate. Paulo Salvador, bom dia, 4060, está na alta. 4060, até antes da Juliette, aguardando para ingressar no pátio principal. Está passando o hotel Oscar Zulu? Hotel Oscar Zulu, direto para o pátio 4, autorizado, aproximação. Vai direto para o 4. Complete o LS, chame a torre 1186, bom pouso, muito grato. Vai lá, calça ali, puxar no meio, chame taca. Desça 2000, autorizada final do ILS XP para a pista 10, reporte localizador, é 6740. 2000, confirma 2016? Confere, 2016. O F5728 tem restrições até 3000, 2016 no ajuste. Tem restrições até 3000, 2016 no ajuste. 7, 2, 3. Bravo Delta. Zero baixado e travado. 5220 no 20 graus, 10 nós, pouso autorizado no zero. Autorizado pro 5220. 777 ao 5719, 8, boa viagem. 198, muito obrigado, bom trabalho. Um 777. Alfa Vitor Juliette, ao 57, esquerda, perna contra o vento da 190, aguarda para o cruzamento. Alfa Vitor Juliette, a torre. Alfa Vitor Juliette vai pegar contra o vento da 190, aguardando para o cruzamento. Seven, good afternoon, radar contact on takeoff. Climbing in flight level 320, dial departure. Dial departure 320, go 1-9-3-4-7. 2 Salvador, passa 2230, 2 milímetros para o externo. 2230, continue, aguarda autorização de fuso, no 20 graus, 10 9. 7-4-0. Autoriza o acionamento na posição de um dos motores, o 270 é bom? Livre no 270, estamos apenas aguardando o início do tráfego da TAM, no 06, após vamos ingressar um azul no 9, e assim que o azul passar a sua retaguarda, coordenem com a equipe que tem livre o seu pushback e acionamento no 08. Sim, vai acionar então no 08, após a passagem do azul, inicia o push, chama no ataque, o 270 é bom, né? Afirmo. 6740, tráfego, posição de 1 hora 4 milhas, mantendo sobrevoo parado a 400 pés, um rótulo não interfere na aproximação. Silêncio, 76740. Isso, de imediato aí o cruzamento, ao fim de o tráfego da TAM, inicial táxi, vai ingressar via Juliette até o 09. Na posição da Alfa, aguardando o tráfego da TAM, ingresso na Juliette até o 09. Azul com a 207, mantém o ponto externo. O Alfa Vitilete ao bloquear a praia de Buraquinho, transferência 198, controle até a volta. 7-4-0, curso localizador chama a torre 118, decimal 6. 7-8-6. 2-0 no solo ao 00, libera a direita, chama o solo 121-9. 121-9, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, Webjet 6740, estável no localizador visual. Passaredo 2230, pista no zero livre, pouso autorizado, vento é de 140 com 10 passaredo. Exposto, passaredo 2230. 6740 da Webjet, centro do tráfego, chama marcador externo baixado, está lá, né? Chamaremos, externo, baixada de trabalho. 1-6, reduzindo para aproximação. 7-2000, reduz para aproximação. Costa 3191, está com POB de 190, autonomia 3 horas e 27, alternando Guarulhos, pronto, tá? Autorizado via Pátio Uno, Índia e Alfa, Pontifária Torre, frequência 1-186. Pátio Uno, Índia e Alfa, 86, Pontifária Torre, 1-186. 7-2-2. Question, o azul com a 207 declarei de imediato quando autorizado? Aliás, mantém e prepare-se quando liberação de pista. Mil pés no corredor forte, nome e intenção de voo. Sobrevoo de Guarajuba. 7, Alfa Vitor Juliette, posto para regresso. Passando 2230, solo 02, libera direito 129. 2-9, boa. Tá, pegou 12 horas e 7 milhas, mantendo mil pés, é um Charlie 1-5-0. Alfa, reporta Alfa, Juliette. E a taxa de Alfa vai se formar antes da Juliette, passagem do 2230. Vamos fazer o caminho da minha vez, volta. Afirmativa, azul. O já iniciou a rolagem, aguarda a liberação. O vento é de 130 com 10. 6740. Aguardando a liberação, 6740. Opa, Palmeiras Índia, November Alpha, reporta rotatória. Da Webjet chamou o solo, confere. A torre. Opa, 3-1, nós vamos manter o ponto de espera, atingindo. Autorizado, chame TAC 3295. Linha 740, checado o trem 120 com 10, pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso na pistão no zero, 6740. Web 5728. Voo 270 vai iniciar o push agora após a passagem do azul e para o 9, 2702. Afirmativo, chama em táxi, 1270. 270. Passareza, mantém a posição às brasileiras. Mantém a posição às brasileiras, passareza 2270. Pega a guarda, liberação. Azul 4207, decolado 04, controle 1, 9.8, boa viagem. 19.8, obrigado. Salvador Azul 4207. 4207, a sua identificação sobre o 300, perfil da Eoleira. Identificou, confirmando o perfil? Da Eoleira. Da Eoleira, tá correto. Tanto 3216, sua identificação, desce ao 050, chegada a Mari. Minha 740, pousou, levou no 05, 219 direito. 219, livra direito, web 6740. Pouso autorizado, pista 10, 140, coisa. Livre pouso, pista 10, web 5728. 3191 observará o pouso 37 web após alinhar e manter a pista 10. Após web, 251 no secundário 3325, obrigado. Gol 777. Gol 270, 144 a bordo, 43 de autonomia alterna o galeão, para o táxi. Firmando, foi o gol que chamou para o táxi. Afirmativo, gol 1270. Copiado 1270, vai taxiar via Pátio 1 no Índia em Alfa e no ponto de espera chamará a torre, frequência no 8.6. E apenas para informação, nós temos o Airbus da TAM já finalizando o push e vai ser posicionado mais ou menos no através do 04. Então atenta ao mesmo, que assim que ele iniciar o táxi, o senhor segue o mesmo, 270 da Gol. Gente, o preceptor então autorizado de táxi via Índia 1, Índia Alfa, quando o ponto de espera é 10. 186, fazendo o táxi do TAM na nossa frente, 1270. Jet 5728, no solo 07, direita 121, no mesmo 9. Feijão lá, obrigado. San 3191, decolagem autorizada, pista no 0, 140 graus com 10 nós. Positivo, 500 pés, próximo ao Bonfim, Mike Juliette Romeu, condições visuais. Estabilizado, checado o trem de fábrica, Índia Nova Emerald. Vitor Índia Juliette, prossiga. Salvador, da 3895-1972 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Galeão, está pronto para o táxi, da 3895. Via Índia e Alfa, ponto sério, chama torno no 8, 3895. Índia Alfa, ponto sério, chama 286, da 3895, bom dia, bom dia. 5728, Alfa. 5722, taxia via Alfa e reporta lance da Juliette. Alfa, lance da Juliette, 722. O Passaredo prossegue via Juliette, apontando bang da Gol para a remota 14. Juliette, remota 14, Passaredo, 22. Webjet 6740, vai prosseguir, seguindo o Passaredo via Juliette para o 07. Juliette, na retaguarda do Passaredo, portão aberto número 7, 6740. Web 5728, prossegue Juliette para o 05. Juliette para o 05, 5728. San 3191, decolado ao 09, controle 1 no 9, decimal 8, boa viagem. 098, obrigado, senhor. Bom dia, senhor. Sete Vitor Índia Juliette, porta Paripe, na porta Paripe rotatória. Para Paripe, porta rotatória. Controle, muito boa tarde, esse é o San 3191, perfil da Elm, passando 2200. 3191, contato radar na decolagem, sobe ao 360, autorizado líder da presente. Líder da presente, 360, em atenção, tá na 3191. Azul 4033, Ilhéus, aprovado, 160, via Whisky 1, decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda, Ilhéus, o controle opera em 119, decimal 8, aciona 5415, cotejo. 3, Salvador, bom dia, 1.0.090, pronto. 7.2.5.7.0.1.2, mantém o ponto de espera. Mantendo, 2.7.0. 8. Após Leda, voa direto Ilhéus, o azul 4033. Após Leda, então Ilhéus, o azul 4033. Cotejamento correto, informe o gate. Gate 9. Ciente, quando pronto, chama em posicionamento. Agora, San 3895, 0010. San 3895.